Toma tira, zica, nego. Favela Bolo Velho. Os negrão de cordão, soltando pra fora. Os clipe na praia, pique as mulata gostosa. De biquíni com os peito, pulando pra fora. Pique 57 no banho de dólar. Os jaco pesado, relógio Geonite. O cachê de milhões, o patrocínio é só grife. Depois disso o choque fala, pra nós fazer o mesmo. Que vai ser mó sucesso, que vai dar mó dinheiro. Diz o bang é se vender, tem que ser parecido. Porque não tem as pelada também, né, de bandido. Vai vendo, batendo nos carros e as meninas curtindo a Los Putões, querendo ser minha. Os mano indo pro peão na Nitro Night. Sexta, escuta os caça tesouro. Esse som é treto. E quem não quer tá, quem não quer ser pá, mas vai entender o que é se espelhar. Eu vi os pivete crescer, vi pivete querer ser. Pra ser uns desses aê, eu vi pivete morrer. Realidade bem louca, hein? E bem diferente, bem longe dos do Black hipnotiza muita gente. Gente tal agora, o hoje, mas até mesmo eu quero fazer história. Seu Danilo, ponto um, que no verso diferente, lembrado pelo dom que Deus dado. Não ser cópia dos bundados dos gringos, cabelo raspado. E ver também aqui como acontece lá. O som de grande estilo até os veiaco cantar. E não tá longe disso, já tá pra acontecer. Eu já tô vendo os que dos gates escondidos. Ensurdecer vai ter uma pá de revelação pra quem quer dançar. Pra quem pensou que parou, pode esperar. É nós que tá, é nós que tá. E pros gringo nem vem, a matilha é zica. Pros invejoso nem vem, a matilha é zica. Pros irmãos de nave, o som da matilha. E pra quem quer dançar, o a matilha é zica. Nós não vai se vender, o a matilha é zica. Nós só quer fazer história nessa vida. Nós é zica, nós é zica. É nós que dá. Até penso na novela da Globo e as fofoca. Quem dera se o meu som virasse a trilha sonora. Não confunde, o crime nunca foi o rap. Nós é revolução, não conta a história dos vermes. Até mesmo os da lei vai aplaudir. Seu pivetinho vai pegar no ar bem rapidinho, tiozinho. Cê só não pode querer comparar com os da TV, que como eles nós também tem os plaquê, favela, esgoto, barraco. Rato só sofrimento, sequela, morre embaçado no mato. Ladrão correndo, cotidiano violento. Veneno 100%, fonte de inspiração foi o corpo partido ao meio. É mais ou menos assim, então não tem como ser. Até mesmo porque é rap nacional até morrer. A nova essência tá no escrever pras crianças. O barato vira gíria, todo mundo canta. Na escola lá uma pá de celular. É rap, black, funk, as melhor de fechar. E o Danilo me chamou, Joe, pra eu cantar. E demorou a cicar, fechou, pode pá. Só não dá pra fazer cara de mal, posar de oitão. Os barato mudou, não quero isso pro meu grupo não, João. E pros da mídia chama nós, a matilha é zica. Pra vovó vem, vem, a matilha é zica. Eu sou coxinha, olha aí, a matilha é zica. O seu pivete curte o som, a matilha. As crianças decorar, a matilha é zica. Das favelas zica, dos venenos zica. Nós é zica, nós é zica. É nós que tá. Quem dera se a vida fosse como no filme dos gringo. São Paulo jamais, a capital dos bandidos. É outra city fazer, sucesso e perder. Lavar o dinheiro no tráfico e no barato sofrer. Os louco aqui, resgatar de ponto 30. Faz da velocidade máxima, voa de ninja. Tá bem longe dos lacai, camisada DC. É só cês ver as PT, que cês vai entender. Com as camisas listradas e as prata que reluz. Não tem missão impossível pros fiel de capuz. É terra da garoa, não moda exterior. Viu que nós inflamou, tentaram difamar nosso valor. Escuta aí, só não goza, nossa banca também tá nas baladas. O que cê quer? Escuta aí, tenta achar, não se abala. Tem pra tudo e pra todos, sou menino vadio. Faço da vida metáfora, eu sou bom num bombril. Uns curte o clipe do Snoop as marola e acha lindo seu cabelo trançado e as gostosa. Nem tenta rotular nossa contestação, que estilo radical que paga pau pra ladrão. Se for nota de 100, neguinho, sou vilão 5, os malote de din-din. Por que não sorrir? A vida é objetiva e faz sofrer assim. E nas função vem que tem, a matilha é zica. É só sintonia, nós é a mesma fita. Um ladrão de 1.100, pros loucos zica. Fial de fechar, chicote estrala nas pisas. Nos quatro pontos da cidade, a matilha é zica. E nas quebradas disciplina, a matilha é zica. Nós é zica, nós é zica. É nós que tá! A Matilha, Jardim Santo Eduardo, Jardim das Rosas, Jardim Irene, Parque do Engenho, Parque Rodon, Mutirão, Jardim Sinira, Jardim Guarujá, Santa Emília, Santa Rita, Campestre, Branca Flor, Parque Paraíso, Vila Fundão, Comercial, Parque Fernanda, Magdalena, Santa Mônica e a todas as periferias do Brasil. Brasil.